de noite, noite de dia. Hoje de noite vai fazer um sol lindo. Eu acordo com o sol na cara de madrugada. E minha semana se torna mais complicada. Quando acontece o dia de noite, hora da sorte, lá na boite. Dia de noite é realmente complicado. Eu passei por ele e fiquei transtornado. Dia de noite, dia de noite, dia de noite, dia de noite.